Ao pé da letra, voltamos aqui na Rádio Sarau. Acabamos de ouvir Gilberto Gil e Caetano Veloso. Depois teve Chico Buarque e João Gilberto, referências de quase todos os grandes compositores do Brasil, mas especialmente para o nosso convidado Fred Martins, que está aqui conosco, falando das suas obras, falando da sua nova vida agora na Espanha. Mas sempre com a alma brasileira, né, Fred? Sempre, isso aí não tem jeito. É difícil, né? Eu posso te falar que eu faço, é difícil. Se eu faço música hoje, é da música brasileira. E é carioca, Que né? também. Também, né? Sou do Niterói, Do sou do Niterói. Niterói. Mas eu ia te falar que quando eu era mais novo, minha irmã gostava muito dos Beatles e o meu irmão gostava de rock em geral, da época dos anos E 70. você. Eu ouvia aquilo desde Ah, que cedo, então. legal. Mas assim, o meio musical ali da tua casa ali também foi importante para poder ter essa carreira. Foi muito. Foi muito, exatamente. Como te falei, meus irmãos ouviam muito a música inglesa e americana, o rock. Sim. Eram bandas que são os clássicos, né? Mas o meu pai tinha também era um melômano. Gostava muito ouvia jazz, né? Ouvia. Tudo vinil, né? Tudo vinil, né? Claro, todo vinil. E eu ouvia muito, gostava muito do Paulinho da Viola. Ele falava, poxa, cara, a primeira vez que eu ouvi, ele me deu a impressão de ser uma pessoa confiável, eu falava meu pai. E a partir disso eu também fui, né, a partir dos discos lá do meu pai, ele escutava muito. Eu fui aprender a gostar do samba, né, Sim. né, dessa música, que é a música carioca por excelência, né? Isso é importante, né? Da Bossa Nova. E deixa eu fazer uma pergunta. E o compositor, para poder realmente ter o espaço dele como mostruário das suas canções, né? Porque para o compositor as canções, no fundo, são mais importantes que ele. Não sei se tu concorda com isso, né? Absolutamente, é isso. O meu projeto é esse. Mas o compositor, ele precisa cantar as músicas dele nesse sentido, digamos assim, para ter o espaço, para poder continuar fazendo com excelência o trabalho, porque o que a gente vê, a maioria dos compositores, acabou, né, aquele furor do direito autoral, né, sobre também, né, outro problema, digamos, um dos problemas da internet, né, quer dizer, que não é problema, na verdade, né. É só uma mudança de postura, né? Mas hoje o compositor também tem que cantar, né? Porque ele vai recolher direito da execução direto, né? Do show, basicamente. Na internet é muito difícil, realmente, você recolhe muito pouquinho. Olha, eu não sei, eu acho que há quem viva só como compositor e os cantores, né? Gravam as canções e levam. É possível também, eu acho que é possível. Que, como você falou, no Brasil tá também. Vocês estão fazendo isso, músicos estão aí falando diretamente com o seu público. E tu tens a pretensão de também trabalhar esse projeto aqui no Brasil, lançar alguma coisa aqui, algum show? Sempre quero. O meu sonho é manter a mim que eu já abri no Brasil, manter e fazer isso se expandir mais ainda. Sei que não é fácil, a música boa. O espaço para a música na alternativa ainda está crescendo, está se solidificando. Mas eu creio, acho que tanta trabalha com música e vive nesse espaço da música independente de hoje, né, que fazendo, tentando viver dos shows e sempre Entendo. hesitante em comprar logo. Sinto isso. Então é preciso persistência, eu acho que é. Falaste tudo, falaste tudo. Vou agradecer a tua presença aqui no nosso humilde espaço, ao pé da letra aqui da Rádio Sarau, que tem esse intuito de realmente agrupar as ideias. E eu muito obrigado pela gentileza que você teve com o tempo tomado com a gente. E eu espero uma outra oportunidade de a gente conversar. E quem sabe aqui no Brasil, aqui na hora que você estiver lançando teu projeto para nós. Claro, estou pensando já lançar no começo do próximo tô aí. Vamos falar, seria um prazer imenso aí Perfeito, conhecer perfeito. de perto o trabalho de Mas... vocês. E parabenizar você, da rádio e a Rádio Sarau. E muita força, porque, por exemplo, essa ideia de fazer essa rádio comunitária falando de música era uma ideia que nós tínhamos ali em Sim. Itamorá e que tivemos muita dificuldade por liberação pela Polícia Sim. Federal. É uma batalha, não sei se vocês É, sabem hoje disso, está um pouco devem mais saber. fácil, mas também tem as suas. A complicação maior agora é a Muitas oferta, limitações. né? É acharem o nosso espaço, né? Sim. É encontrar Encontrarem no mundo, no né? planeta agora, né? Mas quanto à ajuda aí de fazer entregar esse tempo aí teu para nós, com certeza é a nossa grande conquista, é um grande retorno para nós. Muito obrigado, viu, Fred? Agradeço. Parabéns. E boa sorte por tudo aí. Parabéns pelo teu trabalho mais uma vez. E estaremos aqui de braços abertos aqui pelas suas composições. E obrigado por levar a língua portuguesa, essa língua tão fantástica, para as pessoas conhecerem e apreciarem. Obrigado, então, pessoal do Rádio Sarau, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes que estiveram aqui com a gente falando com o Fred Martins. Estaremos aí de volta na quinta-feira que vem, às 20 horas, ao pé da letra. Tudo de bom. Terminamos aqui escutando mais um pouquinho de Fred Martins e até a próxima. Valeu! Abraço.